Escobar! Parabéns, novinha, tu... Bumbum dos fugitivos! Parabéns, novinha, tu ganhou troféu! Júlio 2! Parabéns, novinha, tu ganhou troféu! Cadê o pipiri, né? Parabéns, novinha, tu ganhou troféu! Silene dos Caixa Baixa tá no berço também! Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número 1! Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a... Minha primeira dama, Lívia, tá tomando todas hoje aqui. Um abraço também ao Cleudon, Fabrício, Adria e seu grande amor Elvis. Valeu, galera, só na Tijuca, né? Luizinho, Chico Mala e o Vanderzinho tá chegando. Segundo dos polêmicos. Envolvimento diferente. Lema, alô, Johnny! O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar, a subir, a quicar, a subir, a quicar. Aí quem gosta de se rasgar, pode se rasgar agora! Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui a luna, foi teu. Agora, agora! Ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. No vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, bem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, bem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal. Movimento para as ticas, vamos bailar. Swinga! Novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra que ela que tá. Jairo do Grau, Aline do Grau, Motora Daniel, cadê o Ricardo Daniel? Vai contraindo, vai contra, vai contraindo, contraindo, bate bunda, bunda, pobre Escobar! Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que antes. ¡Prepara, maestro! Nos quiere, me quiere, me quiere. Toda mi gente. Rodrigo da Nike, Igo da TF. Fala, Jordi das Tessios, moleque sem futuro. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así. O Júnior Otávio já confirmando sua presença no confronto de titãs no próximo sábado no Portal Show Super Pop Live Mega Príncipe. Alô, Jean Paulo. aquela mina, mó piriguete, velho. É, Speed, se liga nessa ideia aqui então. Quando ela me vê, ela mexe. E aí? Piriguete. Rebola devagar, depois desce. Piriguete. Quando ela me vê, ela mexe. Piriguete. Rebola devagar, depois desce. Começar o show, o espetáculo. Quando eu chego no Palácio dos Bares, eu não posso deixar de tocar essa aqui. Essa daqui, ó. Bora ver. Bora ver. Alô, David! Do Pop Saudade, meu garoto. Concurso lá no futebol. É o saudade, né, David? A Amazônia tá tocando aqui. E os DJs tocando, soca, agitando pra gente. Léo da Triga, lá do Gomar! O Jean Apolo já disse Josimar. Fazendo um show, tocando aqui no pop som tudão. O arrasta povo da Amazônia, arrastando multidões. Multidões. Multidões. É multidões. arrasta povo da Amazônia, arrastando multidões. O arrasta povo da Amazônia, arrastando multidões. Okay, let's go. A distância me faz gritar seu nome. E pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Alexandre da Marambaia, ele é a primeira dama aqui com a gente também. Some do meu lado, eu não quero nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou, bobeou, dançou. Você vacilou, eu tô falando grego, não tô. Diego, da Cemob, o top, meu parceiro, top da baladinha. Aqui com a gente, alô meu parceiro Eric Rodrigues, o Zé Pequeno tá ali com a gente, alô gordo, tá ligado, Alisson de Macarena, Igor Produções. Circuito com a gente também, alô Felipe! Hoje domingo também tem o Repara das Mulheres, um Pop Live na Florentina Prime! Todo mundo convidado, viu galera? Estou como criança perdida. O Águia da Amazônia. Davidson. Davidson. Alô, Júlio Mecânico. Esse é Pop, minha irmã. Davidson. Eu não posso esquecer. você. Fábio Escobar, também tá aqui na área com a gente. Jéssica Silva, casal live, família TJ 2000. Na equipe TF, essa galera que enlouquece, enlouquece. Por aqui também, maestro, meu velho parceiro, Júnior, Super Júnior hoje. Ele é a sua primeira dama. Recebe os cumprimentos aqui do Jean, do Davidson, do Gordinho e do nosso velho guarda, meu irmão. Chegando o Betinho e o Josimar. Fortíssimo, Nicola! Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com essa. Meu amigo Sal! Tá ali com a gente, ele, o Alan Playboy! Grande abraço pra você, viu, Sal? Os nossos americanos! Do Grau, Motora Daniel, aqui no Lajinho, sempre com a gente, aqui no Pop Som. Aqui no Pop Som. Me magoou, não pensou no nosso amor, brigou comigo e me iludiu, ficou com outro e não pensou em mim. Do lado sempre fiquei, me humilhava, mas eu suportei. Luizinho, Wanderzinho, dos polêmicos dos Jurunas. Muito obrigado pela vida, valeu galera. Primo Igor, aqui pela retaguarda também, alô meu primo. Eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar. Mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Ela, ela, ela não. Eu, disse com o coração. Ela, eu. Banda 007. Eu sei que não. Nossa história. E agora? Mas hoje eu sei. Renan Doideira! O Paíro, o tio Mato também, toda a galera da Ótica Oliveira, aqui na área com a gente no Pop. O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. Forte o sentimento que tenho por você. Oh yeah. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. Bora, Bibidinha! Você parece que nem... Alexandre do Marumbá, a ele! E a primeira dama, a Netinha, tá aqui com a gente no Pop também! Continua e vou vencer. Não esqueça um dia. Bora, meu motora Daniel! Todos os finais de semana ele tá do lado do som que ele dá valor! Isso tudo passa! Jairo do Grau também tá juntinho com a gente! Bruno e trio, repita comigo, Bruno e trio. O Diego também, obrigado, viu, Diego? Bora pra cima, meu irmão! Águia da Amazônia. É o pop som, meu bem, que arrasta esse povão. Baby, vem pra mim. Baby, vem pra mim. Agora, amor, vem ficar comigo. Te quero, gostou, não sei viver nessa solidão. Hoje eu vou sair desse espeto de ar e sol. E o DJ Juninho a detonar no novo super pop. DJ Joãozinho! Adoro negro da fera, tá aqui com a gente, bora Joãozinho! Machuca, meu pobre! Uma noite diferenciada, Tecno Marcão! Davidson, DJ Davidson. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei. Agora eu sei. Logo os meus pensamentos são seus. O que vou fazer? Não quero passar. É forte, aperto. Chegão, da Simob. Meu grande amigo top da Baladinha também. Daqui pela retaguarda. Obrigado pela vida, viu, top? Tamo junto, garoto. Minha imagem está só sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Dizer que eu amo você. Não posso perder. É o David, né? Alô, David! Felipe Comissado. Obrigado, viu, Fabrício? Hora de jogar. Vai, meu pop, arrebenta! Joãozinho, quanto tempo, hein, meu irmão? DJ Joãozinho, da fera, ouro negro, tá aqui com a gente. Aqui, Joãozinho, aqui. Aqui no Pop Som. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Super Junior Lanches, do Pop e do Porradão. O que você quiser, eu te peço. Esquece o que passou só porque eu te quero. Eu te amo. Me perdoa. Me perdoa. Você esquecer, o erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir. Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer. Mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem uma saída, é só você. Perdoa, vai! Me perdoa, me entregue. entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você, mas agora farei tudo que você quer. Aí, meu irmão. Te peço, esquece o que passou. Vaguinho Pop! Também tá aqui no circuito com a gente. Obrigado, viu, Vaguinho? Vaguinho! Vaguinho! Pop! Pop! Perdoa, perdoa. Mais um pouquinho aqui os BPMs. Isso, maestro. Deixa mais lindos BPMs pra galera ir dançando, pra galera ir curtindo. Isso, baixinho, baixinho. Baixa mais um pouquinho. Baixa mais um pouquinho. Deixa no grau. Deixa no grau. Deixa no grau. Isso, meu irmão. Agora, libera pra galera. Libera pra galera. Vai. Mas não vai. Ninguém sabe onde é que andou. Meu amigo Mortadela, já com os copos personalizados aqui da empresa Pop. Tem do Remo, tem do Paysandu também. Só procurar aqui, meu amigo Mortadela dos copos. Camaradas Adidas. Eu fico louca também. Desde o tempo de boia. Ah, não, de búfalo. Pode crer. Tamo junto. Valeu, meus camaradas. Cada dia que passa, eu fico louco por ti. Bora, Everton de Marituba. Com esse corpo lindo, eu chego mais ou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Nesse swing vou contigo. Não me diga não. Eu amo, vem pra mim. Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing vou contigo. Ué, primo, o DJ Jaderson tá aqui com a gente não. Ele toda a comitiva pra mim. Paulo Brau, Leno, Johnny. Os pregas. Sucesso. Alô, primo Igor. Grande amigo professor Kleber também, tá de volta no Pop. Alô, meu professor Kleber! Passeando no Oriente, um magazinho eu conheci. Eu vai, procurava vai, um grande amor, vai, veja onde eu vai, me meti. Vai! Do pilar, eu adorava um homem bom, eu só queria uma jade. Bora, meu professor Kleber! Aqui do Pop! Errado ali, babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Atrás, foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmaram o Crone. Acabei foi descobrindo ela. Heineg do Comércio, meu bem, tá aqui com a gente no Pop. Alô, Zé Pequeno! Alô, Gordo! Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de loucura. Ela então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil vou voltar. Banda Minos. É curtição, meu irmão! Pop som. Pop som. Bora embora, mano. Junta logo teus planos. E a baladeira, o popocô já vai zapar. Te passa logo o estado, aquele passe croque. Toma teu mato e vamos logo se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha. Que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. O piquinha misturado com maniçoba. Pra logo na gororoba, na viagem pra comer. Qualidade na seleção. Pop! J. Wellington e a multidão. Pop! Farraça povo. Jairo do Grau, meu parceiro Jairo do Grau! Ali do Grau também! Vão comemorar 2 anos no Pop, pode crer! Obrigado, meu primo Igor! Tamo junto, garoto! Nessa noite especial, vou curtir com o Jota Som e o Fruto Sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando astral. O Águia da Amazônia. Arrasta povo Pop Som. É Jota Som. É Jota Som. Vem dançar. Vem. Ao som do Rodrigo, Jamile, Robinho, Heineken. Os tops do comércio. O Henrique Ferreira também, o tenebroso. Palho Safadão. Vem dançar. Ao som do seu. DJ Felipe, como sabe, tá aqui pela retaguarda. Alô, Felipe! Bruto, sensual. Vem dançar. Deixa eu segurar aqui na batida, porque esse cara aqui tem moral comigo também. DJ Felipe, cobiçado, tá no circuito. Alô, Felipe! Liga aí, bonitinho, liga aí, bonitinho. Isso, garoto. Agora. Isso, papai. É isso, Davidson. Quanto tempo, hein, garoto? Estamos aqui no Águia da Amazônia. Que bonito tá essa festa hoje, maravilhosa. Porradão Sonoro, Palha Safadão. E meu maestro, meu gordinho, performático Jean Paulo. O velho guarda, Josimar, sempre, sempre dando moral pro cobiçado. E claro, hoje deixa eu logo convidar a galera que temos encontro marcado na beirada, viu, Davidson? Até 8 da manhã. A pedida é beiradina, meu irmão. E o cobiçado detonando por lá. Já está aqui. O meu esposo das minas, moradinho com a gente. É da Ótica Oliveira. Quem tá baixando aí? Quem tá baixando aí? Bora aqui. Na minha direita aqui, Robinho Heineken. Ele, meu parceiro Diego, da CEMOB. O top, meu irmão, da Baladinho de Jurunas. E toda a galera. Maestro, libera a batida, maninho. Oh! Sabe, faz ao vivo. Alô, Felipe! Olá, meu maestro! E a H2D é a pressão! Já aqui no circuito! E doidando o cabeção, maninho! Eu me amarro todo dia. Eu bebo certo. Tua fantasia é meu tesouro. E nossa galera do Sindicato do Caixão, aqui com a gente, e todo o bonde, os Coringa, meu irmão, olhando tudo no cabeção. Valeu! É o sabor. Maestro, conduz o sucesso. Tamo junto, meu irmão. E é um cara que quando eu comecei minha história, eu curti esse moleque aqui, ó. Davidson, o maestro, sempre na humildade, né, meu menino? Tamo junto. Bora na beirada hoje, bora. não vai, a Karina não deixa. Bicha! E vem a sede, eu quero tomar. Só bebo cerveja, só bebo cerveja. Cerveja é a cerveja que me dá inspiração. Tamo junto, meu parceiro Felipe Cobiçado, meu irmão. Cerveja, velha guarda! Só meu coração, só bebo cerveja, só bebo cerveja. Jair Bich, Rex também tá com a gente. Cerveja que me dá inspiração, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Cerveja conquistou meu coração. Giovanni Silva, Vitor Freitas, também tá aqui no circuito com a gente, né, Felipe? Nosso amigo Júnior Botelho, do Super Júnior Lanches, também tá aqui no Pop, meu irmão. Pop! É poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito com brega. Zé Pequeno, o Ailton também tá aí com a gente, o Gordo. É o Fantasminha, Fantasminha. Com esse passo que é pra lá e pra cá, vem dançar comigo na nave, porque é o Rubi que já vai detonar. É isso aí, galera. Rubi é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. DJ Gilmar no comando da nave. Mil do Chocolate! Que já vai decolar. Eu acho que vou dar uma ligadinha pra minha gatinha, pra gente curtir por aí. Bora, meu motor, Daniel, daqui a pouquinho tem Benevides, hein? Tem pop por lá! Pop! Alô, amor. Jairo do Crau, Aline do Crau. Se for pra ir no Rubi. Diego. Meu garçom comprido, velha guarda. Isso vai ser banda. Nosso amigo Hernani GDG, o Choco e o Felipe, Tolegui GDG, aqui no Pop. Rubi, indiscutivelmente, Splash Banda. Pop Som, o Águia da Amazônia. Bora sim, meu Pop! Cervejada das mulheres! Sábado, dia 17, próximo sábado, né? No Portal Show! Pop Live Mega Príncipe! Você não pode perder essa super festa, viu? Martela, martelo, martelão! Levante a mãozinha na palma da mão! É o bonde do Tigrão! Então, martela, martela, martelo, martelão! Levante a mãozinha na palma da mão! É o bonde do Tigrão! Nova geração. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Nath é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Nossa, que absurdo! Que absurdo, hein? Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força. Com força, com força. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith, Nando. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força, com tudo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com o rabetão com força, com tudo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Essa moça, DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo. Meu bumbum! E aí, WM? Teu bumbum balança. Então joga essa potranca e toma. Toma, bumbum, toma, bumbum, toma. Vai, vai, toma, toma, bumbum, toma, bumbum. Fala pra ela, Jay. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma. Toma, bumbum. DJ João Paulo, galera do Porradão, tá aqui com a gente. Alô, João Paulo. E aí, garoto, como é que tá? Olá, Davidson. Primeiramente, queria agradecer o espaço hoje aqui no Pop Som, o Águia da Amazônia. O nosso Paulo Safadão e Porradão Sonoro hoje, claro, ao lado. Aí, aqui no Pop da Amazônia. Obrigado, Davidson. Obrigado, Jaderson. Obrigado, Josimar. Obrigado, Jean Paulo. E claro, queria agradecer com muito carinho ao nosso grande amigo Hildo, aí da HP Eventos, por dar sempre a oportunidade ao nosso pai do Sabadão. E claro, aqui, já queria abraçar a nossa equipe, então aqui presente, o nosso grande amigo Dono Águia, tá por ali com a gente, você, a Érica. Obrigado com muito carinho, viu? As tenebrosas por ali, obrigado. Bora, Lana, bora, Carla. Alô, Lupita. Pipirinha, Nenê, os Caixa Baixa. Fúria da Noite. O Tal Tenebroso também tá por ali. Alô, Marcela. Alô, Flavinho. Alô, Davidson. Primeira Dama também, sempre lado a lado também. Aqui a Suzane Miranda. Meu grande amigo Felipe Comissado. Alô, Felipe. Um abraço pra você, garoto. Super Giro Lanche. E o patrocinador maior, Robinho Harrique. Giovanni Silva. Vitor Freitas. Alô, Davidson. Bota pra cima, garoto. Bora, João Paulo. É assim, meu irmão. A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o doguinha se encantou. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. E vai! Vai, vai, malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Vai, malandra. É o Júlio Lanches, maestro. Ele tá aqui no pop. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Desce, rebola gostoso e que na minha olhada eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo é taca, taca, taca, taca, taca, taca. Esse rebola gostoso e que não te olhando te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo é. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Show me some Brazilian baby, you know I want you. Booty big, sit a glass on it. See my zipper, put that ass on it. Hypnotized by the way you shake it. I can't lie, I'm trying to see you naked. I need a baby, I'm trying to spank it. I can give it to you, kids. Assim, meu pop! Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. E beijo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer. Fala, meu parceiro, sal! Seus americanos! Alô, alô, Playboy! Você mudar vai fazer falta. Ninguém vai chegar em casa muito chapado. Bota as mãozinhas pra cima agora. Assim, assim. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio. Bora, Bibedinho. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bibiri. Já tá aqui pela retaguarda. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Peixinho minua de carrão, de motora. O bagulho te impressiona. Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora. Só pra andar de navona. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Onde passou? Vai, meu Bob, bora, motora, Daniel! Jairo do Crack! Diz que não tô bom, você é rabundão. Joga tudo em então chama aquela amiga que representa. Então senta, que senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta rabetânia, ó, fica rabetuda, vai. Senta rabetânia, ó, fica rabetuda, vai. É pop no palácio! Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta rabetânia, ó, fica rabetuda, vai. Senta rabetânia, ó, fica rabetuda, vai. Bora, Joãozinho! Manda fera, ouro negro, tá aqui na área, meu irmão! Mascando, Pedrinho. E doida! Você me deixa doida.